como eu não sei rezar. Um dia pus-me a contar quantas estrelas há no céu. Comecei na tua rua, naquela estrela que é tua, a estrela que Deus te deu. Quanto mais estrelas contava, mais o céu se iluminava, mais luzinhas se acendiam. Nem o astro se cansava, eram tantas que eu cegava, e era por ti que nasci. Quando o coração da gente tem uma estrela cadente, morre para nascer depois. Inventei uma oração que uma tivesse o condão de nascer para nós dois. Adormeci com a esperança até onde a vista alcança, quando o céu é mais estrelado. Acordei à luz do sol, afastei o meu lençol e tu estavas a meu lado. Adormeci com a esperança até onde a vista alcança, quando o céu é mais estrelado. Acordei à luz do sol, afastei o meu lençol e tu estavas a mim.